amor, justiça, liberdade. Acima de tudo, guerreiro, humildade. Pra sobreviver nesse inferno baixo astral, onde o diabo reina de Glock e fuzil fal. Tem mano se entregando por causa de malote, negligência à mãe. Conta com a própria sorte, só que nem todo dia é o mesmo dia. Um dia você mata, o outro morre na covardia. Será periferia que sempre vai ser assim. Os manos assinando caixão de óbito pro seu fim. Não queria ver na favela o primogênito morrendo, nem menina de 13 que nem puta se vendendo. Povo oprimido, esmagado e fracassado. Tio muito louco, de cachaça no bar assassinado. Porque xingou o mano de corno na neurose. O mano foi pra casa e não deu nem ibope. Mais tarde o mano volta e descarrega o pente. Meu povo é sofrido, mas eu amo essa gente. É por você, favela, que hoje estou aqui, narrando os venenos, te ensinando a fugir de tudo que não é bom, que não acrescenta. Sou pastor de ovelhas que seu rebanho apascenta. Já tomei da vida vários puxos de orelha, como picada de formiga ou ferrão da abelha. Hoje eu aprendi que conhecimento é tudo. Por isso eu tô de volta pra revolucionar o mundo. Desistir não é comigo, parceiro, erga a cabeça. Veja que a guerra está de pé, não se entristeça. Vários ao redor querendo o seu pior. Um entre um milhão é que quer o seu melhor. O caminho é um só, todos vão virar pó. Quem mostrar na ideia e negou ela vai sem dó. Ninguém te convidou, você que se ofereceu. Não teve disciplina e na trilha se perdeu. Vários já morreu, mesmo assim não se ligou. Que o aval é um monstro e a maré já arrastou. Comece aí fazer um raio-x do coração. Depois vem me dizer se tem ódio ou perdão. E eu tentei te ajudar várias vezes, te salvar. Pule do Titanic, encare o mar e vai nadar. Sei que vou morrer, porém não sei o dia. Nem por causa disso eu vou desistir da vida. Osmi, mano, Paul, Negredo, contenção. Ele liberar CRSP ladrão. Tô de volta na missão, pronto pra revolução. Rap de pronta resposta, só mano pros irmão. Tô de volta na missão, pronto pra revolução. Paz, justiça, liberdade é nossa sina, irmão. É isso mesmo, o rap presente, correndo atrás dos seus objetivos pra afirmar. Os mano, na junção, a fusão. Primeira presente, é isso mesmo. Assim que tá, na contenção, negredução. Sempre antinervoso, cara fechada. Sorriso amarelo aqui com nós, não arruma nada. Tô firme no olhar, forte na terra. Enquanto a paz não vem, tô na guerra. Flores brotante aí, meus espinhos. Dagma, interferência, casa do Zezinho. Desce o morro, tio, ou sobe pra atmosfera. Nós tá na fita, ó, sofre, mas não gela. É favela, jão, sem restrição. Acolhe mendigo, leproso num só coração. Ateu, ladrão, pobre ilícito. Cês ostenta luxo, nós compromisso. Desacredita, vai, testa pra ver. Deselegante, não ter proceder. Muita treta, andar de trás pra frente. Ser descendente, ser consciente. Resgatar, valorizar os que ficou. Não pelo ouro, sim pela cor. DJ Ale, Ferrez, Maurício, DTS. Fecha com nós, fecha com o rap. Deus fala com nós, mas ninguém escuta. Só lembramos de Deus quando precisamos de ajuda. Não quero ser mais um, eu quero ser uma a mais. Falar do amor, contribuir com a paz. Eu observo a vida, mas sem estresse. Coisas boas e ruins no mundo acontece. Você comemora o segundo lugar, mas correu sozinho, o que comemorar? O Brasil tremeu, o Haiti sofreu. A culpa é do homem ou será de Deus? Tecnologia, computador, o que Jesus criou, a ciência não explicou. Sabe, louco, quem me vê aqui sorrindo não sabe um terço do que eu estou sentindo.